O assunto hoje aqui ser colocado é o karma. Pode ser mudado? É uma pergunta, né? Uma interrogação. Agora, o que é realmente o karma? Então a gente deveria colocar aqui, antes de tudo, a ideia de karma. O que é o karma? O karma, ele pode ser lido, dependendo da obra ou do livro em que a gente fizer a consulta, pode ser com um C na frente, é karma, e pode ser com K, tá? A palavra karma vem do sânscrito, é um idioma praticamente que já não é mais falado hoje, praticamente que nem o latim, ele é um idioma bastante antigo, lá da era antiga, do sânscrito, que karma quer dizer aqui hoje, trazendo para os nossos dias, uma ação. Quer dizer, karma, o sinônimo de karma, seria uma ação. Ou melhor, uma ação contrária a alguma ação provocada. Então a gente tem que perguntar, o karma pode ser mudado? Pode se alterar? Digamos assim, muitos chamam de carga kármica de nossas existências atuais? Pode ser isso mudado? A ideia de karma, ela é colocada no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo como uma lei, é uma lei natural. Sendo uma lei natural, é uma lei divina, a lei da causa e efeito. Então, muitos falam a lei do karma, que seria a mesma coisa que a lei da causa e efeito. Causa e efeito. Toda causa provoca um efeito. Isso ninguém pode discutir. Então, esse karma seria o efeito de alguma causa, digamos assim, provocada por nós. Pode ser mudado? Pode. Pode ser mudado para pior e para melhor. Vamos aqui dar um exemplo. Se nós colocarmos aqui a nossa vida presente hoje, a nossa saúde física. Digamos que eu tenho um problema muito grave de estômago. Eu sinto muita azia, eu sinto muita dor, eu sinto náuseas, eu sinto um monte de coisa. É uma suposição, né? O que é que provoca isso se não existe nem uma causa física explicada por tantos exames médicos que provoca toda essa, digamos assim, esse desconforto no meu estômago? A gente vai no médico, faz endoscopia, faz radiografia, faz um monte de exames modernos que existem hoje e nada existe no estômago. Simplesmente vocês têm toda, a gente tem, eu no caso, se tivesse isso aí, tenho toda essas impressões do meu estômago. O que que isso quer dizer? Eu estou resgatando algo que numa vida passada, pretérita, seja ela de 100, 200 anos atrás, seja de 50 anos atrás, seja três vidas atrás, ou uma encarnação atrás, eu provavelmente, naquela existência, tenha sido um alcoólatra, ou eu tenha, digamos, abusado da minha alimentação, eu tenha sido alguma coisa provocado em meu corpo físico, naquela encarnação, algo que hoje eu estou resgatando. Isso é o karma. É uma ação provocada por uma outra ação. Ó, essa está resgatando o karma dela. É bem feliz. Olha aí, a felicidade é isso aí, ó. É assim. Se nós formos felizes hoje, se nós hoje conseguirmos manter dentro de nós, digamos assim, uma ideia elevada, de alegria, apesar de todos os percalços de nossa existência, de todos os problemas, de todas as, digamos assim, as conturbações do nosso dia a dia, se for conseguirmos sempre ser alegres, dispostos, que nem uma criança, no caso dela, nós estaríamos sim aliviando o nosso karma. Por quê? Porque nós não estamos colocando para dentro de nós toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento, todas aquelas angústias. É claro que isso é difícil. É muito difícil. Porque todos nós temos sempre um monte de problemas. Problemas afetivos, problemas de trabalho, problemas de saúde. Eu hoje estava lendo um artigo que eu sempre leio na Folha Espírita, até eu esqueci de trazer aqui. O subtítulo é Rir e Refletir. Eu já devo ter passado alguma coisa aqui em outras vezes. É do Richard Simonetti. Ele é lá de Bauru, São Paulo. E o nome do subtítulo é O Vício do Bem. Tem tudo a ver com essa questão de a gente reformular, de a gente tentar, através do vício, olha, ele coloca lá, o vício do bem. E através do bem, das atitudes boas, das palavras boas, dos pensamentos bons, inclusive, além de suavizar, de amenizar, de atenuar o nosso karma, a nossa, digamos assim, a nossa carga kármica, nós temos também uma maior chance de viver mais. E ele lá dá um exemplo. Pessoas, e é um exemplo através de estatísticas, pessoas que conseguem, digamos assim, participar de atividades fora da vida normal delas, atividades assim de fazer o bem para certas pessoas, digamos assim, de participar de um grupo de pessoas que vai doar roupas, grupo de pessoas que vai, digamos, essas ONGs, né? Essas ONGs, essas assistências sociais, todos esses grupos de pessoas, que aqui no Brasil existe muita coisa, certo? Essas pessoas que conseguem fazer esse tipo de trabalho, mas de livre e espontânea vontade, mas com vontade, não na obrigação, elas vivem mais. Elas têm o maior período de existência terrena, exatamente por estarem fazendo o bem. Isso é estatística, certo? E, inclusive, ele coloca lá, essa seria a digamos assim, ele coloca lá, são duas questões. A longevidade, através do bem, e a sobriedade. Pessoas que conseguem, através de sua sobriedade, sobriedade é o quê? Se manterem longe de vícios. Sejam vícios do cigarro, da bebida, da sexualidade extrema, das drogas, enfim, todos os vícios, conseguem se manter longe de todas essas viciações, dessas invirtudes, elas conseguem, da mesma forma, amenizarem o seu karma, amenizarem, digamos assim, o efeito provocado por uma causa anterior, lá de uma outra existência, bem consideravelmente. Então, eu não trouxe aqui, eu devia ter trazido, mas eu não ia nem conseguir ler hoje. É uma coisa bastante, digamos assim, matemática e racional, essa questão de amenizar ou não a questão kármica de cada um de nós. Como é que nós estamos hoje? Se nós analisarmos a nossa existência hoje e nós fizermos uma pergunta, um questionamento para nós próprios, para mim, eu vou fazer para mim, cada um faça para si próprio. Eu estou suavizando, eu estou tendo uma atenuância na minha carga kármica, ou eu estou agravando o meu problema kármico aqui, agora? O que, que nós responderíamos para nós próprios? Existe, inclusive, lá naquele artigo, uma coisa muito interessante, aquela questão de fazer o bem, não importa a quem. E eu nunca havia pensado nisso, no momento em que ele coloca lá uma observação de quando você faz um pequeno favor que seja para alguém, por pequenino que seja, inclusive até uma informação de uma rua, ou atravessar, ou ajudar uma pessoa a entrar num carro, ou ajudar uma pessoa, uma problemática, a atravessar uma rua. Uma coisa espontânea, uma coisa assim que você faça de bom grado. E essa pessoa lhe diz que Deus lhe pague. A gente pensa, a gente quase entra por aqui, sai por aqui, a gente nem dá importância a essas palavras, que Deus lhe pague. Mas, aí ele coloca lá, essa pessoa, esse ser humano, esse irmão nosso, que recebeu essa ajuda, esse auxílio, ele não está sozinho. Ele não está sozinho lá tentando atravessar a rua quando alguém tenta ajudar ele, ou vai ajudar ele. Lá no lado dele deve ter parentes, pais, amigos, companheiros ao redor dele, que enxergam a nossa ação benéfica a essa pessoa que foi feita. Essas pessoas, elas vão ter um agradecimento para com nós que fizemos esse favor, às vezes sem percebermos, que a gente não imagina. Eu nunca tinha pensado nisso. E quando eu li aquilo lá, até eu coloquei aqui no grupo da quarta-feira de estudos, essa questão aí. Muito interessante, que quando nós estamos fazendo um favor a alguém, de livre e espontânea vontade, fazer o bem, não importa a quem, quantas pessoas, isto é, seres espirituais, que estão ao lado dessa pessoa que está recebendo esse auxílio, também vão ser gratas a nós. Quer dizer, a gente nesse momento em que a gente faz essa, a gente comete essa ação benéfica, a gente está movendo tanta energia positiva, tanta energia benéfica, não só para nós, mas para todos aqueles que estão envolvidos nesse pequenino ato, de que nós estamos, sim, mudando o nosso karma. Nós estamos, sim, criando ali um pequenino atenuante, por pequeno que seja, numa carga kármica que, de repente, elas são grandes em todos nós. Então, a ideia de fazer o bem, aquela ideia máxima do Kardec, que ele coloca lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, fora da caridade não há salvação. Isso é verdade. Fora da caridade não há salvação. Então, a ideia de fazer o bem, não importando a quem, deixando-se de lado todo e qualquer tipo de preconceito e de discriminação, nos atenua, faz sim com que nós aliviemos a nossa carga kármica. Obrigado.